composições. Os cantores que irão se apresentar é Vavá e Márcio, e a banda também Samba Mais, com muito samba no pagodinho do Maia. Muito legal, gente, pagodinho bom pra galera que gosta. Seguindo aqui o sabadô vai ser no bar Bate-Papo, com a cantora Geana Lopes, que estará se apresentando a partir da 1h30 da tarde. Logo depois, a cantora Jo Almeida estará lá a partir das 4 horas. E logo depois, né, para agitar a sua noite, o cantor Renato Rosa a partir das 8 horas. Seguindo o sábado, vai ter a lavagem do movimento Axé, que vai acontecer neste sábado, a partir das 2 horas da tarde, na Vila dos Anjos. Ali no Candeias, vai ter muito samba, com a cantora Kátia Guima, inclusive, com olha o DJ aí. Doctor, e o samba do Alê. Então, a cantora também estará se apresentando no sábado, na lavagem do movimento Axé. Muito bom. Tem mais coisas ainda? Tem mais coisas. No sábado, viu? Ainda, né? Tem muita coisa aqui no sábado ainda. O cantor Léo Preto estará se apresentando a partir das 6 horas da tarde no Jack. Seguindo aqui no restaurante Maria do Sertão, vai ter uma noite super especial da banda Forró Flor de Tangerina, a partir das 8h30 da noite. Seguindo no sábado aqui, vai ter um show muito legal, que é o bloco Eu Sozinho. Se você não foi ainda, já teve 3 edições aqui em Vitória da Conquista. É um bloco que faz homenagem, né, ao rock nacional, e vai acontecer no Boteco do Bob, onde era a antiga Apache, a partir das 22 horas. Galera do rock, né, tem programação para quem curte rock and roll. Isso mesmo. E é claro que o produtor, né, do bloco Eu Sozinho, esse bloco que vai fazer uma homenagem, mandou um áudio convidando aí o pessoal para ir para esse show. Alô, ouvintes da Tarde UESB, aqui quem fala é Demétrio Reis, produtor do bloco do Eu Sozinho, o mais famoso evento do Brasil em tributo ao rock nacional. Estaremos neste sábado às 22 horas no Boteco do Bob, a antiga Apache Music. Será uma noite de 5 horas de rock nacional sem parar. Terá muito Charlie Brown Jr., Legião Urbana, Skank, Paralamas, o Rapa, CPM, entre outras atrações. Vocês não podem perder, os ingressos estão sendo vendidos pelo simpla.com.br ou na bilheteria do evento a partir das 22 horas deste sábado. Esperamos vocês lá. É isso mesmo, viu? O bloco é sozinho, vai estar na Apache, na antiga Apache, e os ingressos também estarão disponíveis na bilheteria do evento. Então chegue cedo se você quer participar desse evento, que é uma homenagem ao rock nacional. Seguindo aqui, o Domingão, seu domingo, almoço de domingo, está garantido com o cantor Davi Fernand, a partir das 12h, no Fome Stop. O cantor preparou um repertório com muito pop rock e deixou um recadinho para os ouvintes da Tarde UESB. Salve, salve, galera! Eu me chamo Davi Fernand e gostaria de convidar todos vocês da Tarde UESB para o meu show, que será domingo agora no Fome Stop Pub, com o melhor do pop rock nacional e internacional e reggae music. Não percam, viu? Fome Stop Pub, domingo agora, a partir do 12h. Valeu! Nesse domingo, a cantora Najara Paiva estará a partir de 1h da tarde no Jack. A cantora irá se apresentar com um repertório variado, com muito MPB, rock, samba e axé. Nesse domingo, tem evento no Coffee Container também, viu? Vai ter a Tardezinha do IC, a partir das 15h, com a banda Samba Mais e a cantora Kelly Liz. Uau, quanta coisa, meu Deus. Muita coisa. Bebe uma aguinha aí que é muita coisa, gente. Ó, tem muito evento pra todo mundo, pra ninguém ficar de fora. Então esse final de semana tá bem animado. E eu vou deixar um recadinho aqui pra vocês, que pode mandar o seu evento, né, através do WhatsApp. Kaique, pode falar o WhatsApp pra mim da rádio, por gentileza. É o 34248761. Isso mesmo. Gente, lembrando que o Instagram está funcionando normalmente, estou dando uma olhada lá, atualizando. Então siga as nossas redes sociais, o Instagram, o SBFM. Tem muita publicação, muita coisa legal lá. Então você pode mandar o seu evento também no Instagram, tá? Que eu tô atualizando. E se você quiser mandar também pelo e-mail, vocês podem mandar através do esbfm.vc@esb.edu.br. Muito bem, galera. Então, olha só, pode divulgar seu evento aqui cultural, é tranquilo. Aí tem os meios de comunicação que a Gabriela Nascimento já falou. E o nosso WhatsApp sempre aqui funcionando também. Beleza, Gabriela? Mais alguma coisa? Só isso mesmo. Quero agradecer aqui, né? Mais uma semana com vocês. Até a próxima semana. Um ótimo final de semana. E aproveite as opções aí, viu? Porque esse final de semana tá recheado de coisa boa. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai volta ao vivo, desta vez com a Kátia Guima e o Luciano Pepe. Daqui a pouquinho pra você. Agora faltando 14 pra 5. E 5 o quê, cara? 14 pras 4. Não assusta, não. Chegando aqui, seu Calixto, banda aqui de Salvador. Hoje eu vou te dar 1 GB de certeza. Eu fui por lá, meu irmão. O que que há com a maré no sol? Que ela deságua no mar. O que que há com a maré no sol? Que ela quis abandonar. Outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mound on the range. They got a lot of nice girls. Yourself in. And here is time. I'm on. simples não é pra ser. Não daria mesmo pra explicar, nem que fosse só um beabá. Desculpa se deixei seus planos tão seguros pra tantos anos. Sei bem do estrago que eu fiz, mas só deu pra vir até aqui. Eu sei que até pode parecer loucura ou um erro meu, mas é assim que será. Sei que até pode demorar um pouco, mas a gente com certeza vai se acostumar. Você pro um lado, eu pro outro, tá tudo certo, segue o jogo. Você pro um lado, eu pro outro, tá tudo certo, segue o jogo. Me lembro bem de quando começamos, parecia que ia até durar, mas é que algo deu errado e ficou tudo fora do lugar. Acho que amor é assim mesmo, tem início e hora pra acabar. Eu sei que até pode parecer loucura ou um erro meu, mas é assim que será. Sei que até pode demorar um pouco, mas a gente com certeza vai se acostumar. Muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer xixi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na rua dos poucos, número zero. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer xixi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na rua dos povos, número zero. Oh yeah. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer xixi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na rua dos povos, número zero. Mas era feita com muito esmero, na rua dos povos, número zero. Agora são vocês, hein? Uma versão aí, né? Que o Dinho Ouro Preto, Capital Inicial, ficou legal, né? É, fez uma versão aí pra um clássico do Vinícius de Moraes, A Casa, versão rock and roll. trabalho do Samuel Rosa, ele que tá aí com seu primeiro trabalho solo, Segue o Jogo, música super executada em todas as rádios do Brasil, você ouve aqui na UESB FM. E ouvimos também, falando em clássico, né? Classicão do rock, ZZ Top com La Grande. Agora faltando 2 minutinhos para as 4 horas da tarde, eu já estou aqui, ela está aqui do meu lado, Kátia Guima, bebendo água, descansando, preparando aqui que ela vai dar uma entrevista aqui para a TV, da TV UESB. Daqui a pouquinho ela será aqui, nossa, aqui do programa Tarde UESB, e a gente vai bater um papo com a Kátia Guima, ela que tá vindo aí toda feliz aí de um encontro, ela tava até me mostrando um vídeo aqui, um encontro que ela teve em Salvador aí, ela que também é representante da Axé Music, só a nata da nata, né, dessa galera que pavimentou esse movimento maravilhoso, e a gente vai falar sobre os 40 anos do Axé Music, sobre os trabalhos aí da Kátia Guima, tanto o que ela tem feito agora, quanto o que ela já fez. Então se prepare aí que daqui a pouquinho a gente conversa com ela. Vamos a um intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Tarde UESB. Rock, samba, MPB, axé, forró e reggae pra você. Ora Brasilis, baianada, muita música local. Retro, manhã e tarde, jornalismo, rádio, escola, valorizo regional. UESB FM, 15 anos sendo a casa do talento. 15 anos entregando informação, formação e conhecimento. UESB FM. Quando a Zefa chega com aquele prato de frango com batata e diz: tá na mesa! Lá atrás, o Augusto, fiscal de segurança do alimento, avaliou tudo e disse: tá inspecionado, tá seguro. O governo federal tá sempre trabalhando para garantir que o alimento que chega à sua família tenha a qualidade e a segurança que você merece. Alimento inspecionado, tá na mesa, tá seguro. Saiba mais em gov.br/alimento-seguro. Ministério da Agricultura e Pecuária. Brasil, União e Reconstrução. Muito bem, já estamos de volta ao programa Tarde UESB. Um abraço aqui pra Dani, que tá ouvindo a gente, como sempre, né? A Daniela e a Evelyn, no colegiado de física aqui da UESB. Beijo aí pras meninas. Well, I'm accustomed to the sweet bread. Oh, maybe I'm a dog's lost bitch, but I don't expect to be treated like a fool no more. I don't expect to sleep through the night. Some people say lies, lies, lies, but I say why? Why deny the obvious, child? Why deny the obvious, child? And then remembering a road sign, I'm remembering a girl when I was young. And we said these songs are true, these days are ours, these tears are free. The cross is in the ballpark, and the cross is in the ballpark. Had a lot of fun, had a lot of money. We had a little son we thought we'd call him Sonny. Sonny gets married and moves away. Sonny has a baby and bills to pay. Sonny gets sunnier day by day, by day, by day. I've been following the light across my room. I watch the night proceed through my day. Some people say the sky is just the sky, but I say, why deny the obvious, child? Why deny the obvious, child? Sonny sits by his window and thinks to himself, how it's strange that some rooms are like cages. Sonny's yearbook from high school is down from the shelf, and he idly thumbs through the pages. Some have died, some have it's lost its bite. I don't expect to be treated like a fool no more. I don't expect to sleep the night. Some people say a lie is just a lie, but I say the cross is in the ballpark. Why did I be out here, child? Tinha a ver com a guitarra. Dizia que o baião era igual ao rock and roll. Dizia que Elvis Presley tinha a ver com Luiz Gonzaga. Um de chapéu de couro e o outro com blusão. O toque da sanfona tinha a ver com o piano. E o nordeste do Brasil com surdos americanos. Dizia que o Blue Jeans tinha a ver com o gibão. O Elvis de James Dean e o Luiz de Lampião. Chegou assim, batendo pé. Chegando, vai ver o Bob Dylan, a patativa do Açaré. Chegou mais um, quem foi que chegou? Aumenta essa guitarra, só um baque do tambor. Chegou mais um, a lua girou. Mistura essa farinha e joga no ventilador. Dizia que meu ralé era igual Zé do Fore. Que a fome que um planta é a dor que o outro pare. E já que o do pandeiro tinha a ver com o tio que bebe. Que o fogo que se toma é da cana que se bebe. Que o rio Mississippi era igual São Francisco. Lá fora o mandrivo é por aqui, é velho Chico. Dizia que meu hit aparecia no seu poder. Batendo no piano, chacarando o corpo inteiro. Chegou aqui batendo a mão. Chegando, lá vai o Johnny Cash, faz o cálculo da paixão. Chegou assim, já noite escura. Chegando, bateu o barco, é o Aliança ou a Suna. Oh, o galo cantou, a fria essa navalha e chuta que tu botou. Essa farinha joga no ventilador. What's up? Oh, don't you want me like I want you? Are you ready? 'Cause I'm coming to get ya, get ya, get ya. Hold on, hold on, I'm on my way. Sucessaço aí, do Bruno Mars e a Rosé, apatê, é um termo coreano, né, pra apartamento, mas é também um jogo, né, coreano, essa música, principalmente entre os adolescentes aí, é uma febre, TikTok e tudo mais, né. Antes teve Titãs e Lenine com Raul, e abrimos este bloco com Paul Simon e Olodum, The Obvious Child. Agora 4:10. Daqui a pouquinho a gente, ao vivo aqui, a gente vai conversar com a Kátia Guima, que já tá aqui, né? Estamos esperando também Luciano Pepe. Onde está o senhor, Luciano? Alô, Luciano Pepe, câmbio, responda. O pessoal tá aqui na outra sala fazendo gravação aqui pra TV Wesby. Você tá ouvindo aí? Tá ouvindo barulho aí, ó? Ouviu, né? Pois é. Daqui a pouquinho, ao vivo a Kátia Guima. Enquanto isso, por aqui, Baiana System. Aumenta aí, viu? E o Frevo Foguete chegou. largando tudo pra variar. Vivendo entre o sim e o não, levando tudo na moral. Uma manchete de jornal, não vou deixar não me abalar. Mais uma noite de carnaval no Brasil, só na moral. Pensamos mais no que a gente tem que fazer pra ficar vivo, pra variar. Yeah, yeah, yeah. Quando tudo parece não ter lógica, bomba de amor, tiro de amor, troca de amor. Você, o que é viver, o que é sentir, o que é ter prazer se vivendo na moral. Na moral, comportamento sobrenatural é ficar no sapato, na humilde e deixar rolar tudo que existe por dentro de bom. Então deixa acontecer, rapaziada, deixa tudo na moral.

Na última semana, o clube dispensou Gilberto Nascimento, o Betinho, e agora está com um novo comando técnico. Porém, o já conhecido Alisson Dantas assumiu o posto. Estou feliz, né, com o retorno. É um clube que nós construímos uma história bacana, conseguimos o título da Série B. Fico feliz em receber o convite da diretoria. A expectativa é que a gente consiga mais uma vez fazer um grande trabalho. Nós temos uma expectativa boa de fazer um grande jogo diante do nosso torcedor, aproveitar e convidar o nosso torcedor para lotar o estádio, para nos ajudar a conquistar uma grande vitória e, consequentemente, entrar no G4 também. Nós sabemos que não é um jogo fácil, né? E sim, aproveitar esse momento. O clube vem de uma vitória fora de casa. E agora, diante do nosso torcedor, nós precisamos fazer um jogo inteligente, um jogo de imposição para conseguir os 3 pontos. Com um jogo importante e certeza de vitória contra o Jacobina, que não vai bem no campeonato, os jogadores Gilberto, Shalom e Igor falam sobre suas expectativas para o confronto. O time está bastante ligado, bastante focado, sabemos da importância do jogo, sabemos que vai ser um jogo super difícil, até porque vamos pegar o último colocado, eles vêm com muita vontade também, né, de vencer a partida. Só que nosso time está se preparando bem, nosso time está bem atento para o que vem acontecer. E tenho certeza absoluta que sábado o resultado positivo vai estar com a gente. A expectativa é das melhores. Aproveitamos a semana aí, com o tempo que teve, para a gente ajustar o que estava precisando. Manter focado. Vai ser um jogo muito difícil. A tabela não define nada. Sabendo que o Jacobina é um time muito forte. Então é entrar focado, com muita humildade e fazer um bom trabalho. A expectativa é que vamos para cima, né? A gente precisa sair com 3 pontos dentro de casa, diante da nossa torcida. E vamos trabalhar bem essa semana aí, com muita humildade, sabedoria, pezinho no chão. Se Deus quiser, vamos sair com essa vitória aí diante da nossa torcida no sábado. A equipe conta com o apoio da torcida para garantir mais 3 pontos dentro de casa. Tamanha importância, até porque nosso torcedor faz bastante diferença. E desde já queria convidar a torcida do Gipão aí para comparecer em peso aí no sabadão, que vai nos ajudar bastante. Tenho certeza que a vitória vai ser nossa. A importância do torcedor, cara, é sempre importante, né, que o torcedor do jeito que é diferenciada, sempre faz a diferença. E acredito que sábado vai lotar o Valdomirão aí. A gente conta com o apoio do torcedor e vamos para cima. Todo jogo eles vêm nos apoiando, nos incentivando, e eu tenho certeza que se o estádio estiver aqui lotado, diante do apoio de toda a torcida, a gente vai sair com a vitória e vai retribuir todo o carinho que ele tem por nós. Neste sábado, às 16 horas, o time entrará em campo contra o Jacobina, lanterna da competição, no estádio Valdomirão Borges, em Jequié. Com produção da estudante de jornalismo, Edilane Rocha, para a UESB FM. Copa do Brasil 2025. CBF divulga a data do sorteio da primeira fase da competição. A Confederação Brasileira de Futebol definiu a data do sorteio da primeira fase da Copa do Brasil de 2025. A definição dos confrontos vai ocorrer hoje, às 3 horas, em hotel, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nesta etapa inicial, 80 clubes irão brigar pela classificação para a segunda fase da competição. Ao todo, 40 confrontos estão marcados para ocorrer nesta primeira fase. O sorteio também vai definir o chaveamento para a segunda fase da competição. Até 2024, as equipes dos potes A, B, C e D jogavam fora de casa e possuíam a vantagem do empate. A regra existiu nas últimas 8 edições do torneio. As 2 primeiras fases da Copa do Brasil são disputadas em jogo único e, a partir de 2025, ambas serão decididas em cobranças de pênaltis em caso de empate. A partir da 3ª fase, os confrontos serão de ida e volta. Além disso, a CBF ainda não divulgou a data dos sorteios dos confrontos de Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Santos, CRB e Paysandu, que estão garantidos na 3ª fase do torneio. As informações são do GE, com a locução da estudante de jornalismo, Edilane Rocha, para o UESB FM. Olá, tudo bem? Eu sou a Ama, filha da Soraya, e precisei de sangue durante uma cirurgia. Meu nome é Otávio e eu sou o amor da Lívia. Precisei de sangue por conta de um acidente de moto.

warm smell of colitas rising up through the air. A bed in the distance saw a shimmering light. It grew heavy and my sight grew dim. Had to stop for the night. Then she stood in the doorway with the mission bell. She lit up the candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. Thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely face. There's plenty of room at the Hotel California. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys. She calls friends. How they dance in the courtyard. Sweet summer sweat. Some dance to remember. Some dance to forget. So I called up the captain. Please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say,

returns no more. I will not watch the ocean, my lover's gone. No earthly ships will ever bring him home again. Bring him home again. USB FM. USB Retro. USB Retro. O melhor do flashback. Agricultura familiar e dos produtos naturais. Toda sexta-feira acontece na UESB a Feira Agroecológica, das 7 da manhã às 14 horas, em frente ao módulo Luizão. Um espaço para comercialização de produtos dos pequenos agricultores regionais, onde você encontra uma variedade de alimentos e artesanatos. A iniciativa é coordenada por professores e funcionários ligados ao Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas e ao setor de apicultura e meliponicultura da universidade. Para mais informações, acesse o Instagram @feiraagroecologica_UESB. Apoio UESB FM. Informação, formação e conhecimento. UESB FM. UESB Retro. UESB Retro. O melhor do flashback. Por você, eu sei

Retro, USB Retro, o melhor do flashback. Sun shine. ever win. Somebody and let me live again. La la la la la. I can still feel the breeze that rustles through the trees, and misty memories of days gone by. But we could never see tomorrow. Would you believe that no one ever told us about the sorrow? So can you stop the rain from falling on my heart? How can you stop the that old sun from shining? What makes the world go round? And sometime I feel say, yeah, I just wanna live again, baby. How can you mend this broken man? Yeah. Somebody tell me, how can a loser ever win? Baby, I'ma say, can you stop the rain from falling down? Although my clothes are wet, tell me, how can you mend my, please help me mend my broken heart? I think I believe I got a feeling that I want to live and live and live. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe comer. Ovo marcado, ovo feliz. Eu, vida de gado, ovo marcado, ovo feliz. Lá fora faz um tempo confortável. A vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia. Os homens a publicam no jornal. E correm através da madrugada, a única velhice que chegou. Demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. Ovo marcado, ovo feliz. Novidade dado, ovo marcado, ovo feliz. Foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonha com melhores tempos idos. Contemplam sua vida numa cela, esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. A Arca de Noé o dirigira. Não voa, nem se pode flutuar. Ovo marcado, ovo feliz. Novidade gado, ovo marcado. Wesb FM, Wesb Retro, Wesb Retro, o melhor do flashback. There's a hole in the roof, my possessions are cold. Atenção radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025. Vamos ao destaque do dia. Água para todos. Na Bahia, presidente Lula lança investimentos de 540 milhões de reais em obras para a segurança hídrica. Empreendimentos do novo PAC incluem adutoras, barragens e saneamento básico. O presidente destaca que elas vão garantir irrigação para a agricultura e abastecimento para a população. Vai garantir para os pequenos produtores água para fazer irrigação e vai garantir comida de qualidade na casa de vocês, água para tomar banho, água para beber, água para lavar roupa. E você vai ouvir também. Carnaval não combina com violência de gênero. Ministras vão lançar hoje bloco para a campanha Feminicídio Zero e mobilizar as comunidades na Sapucaí. E ainda ligações indesejadas. A gente te conta as ferramentas da Anatel que estão disponíveis para consumidores evitarem as chamadas insistentes e inconvenientes. É possível descobrir qual empresa está